Ocean Air, salve. Solicito Quebec, solicito 390. Ok, Campinas 35 já aprovado, vá 390. 35. Cruzado Salvador Recife, 350 ao nível. Via Prezolano 7, decola pista no zero, curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle Salvador, frequência 120.8, transponder 5460, Ocean 63 no zero. Autorizado 350, Recife, levanta em Zulono 7, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Aracaju, controle Salvador 1208, aciona 5460, Ocean 63, 1-0, dando 23. Champão 3, Champão pela puxileta, foi de cara. Fez 3, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 1 no anulagem. Sim, autorizada a decolagem, vou no 4. Alfa Kilo, parte 3, posição 1, Romeu. Alfa Kilo, 3, 1, Romeu. Decolador 28, controle 1208. 208, uma boa. Controle 1, boa, do gol 1973, decolar. 1973, contato para a decolagem 3620, após 2000 metros de direto Leda. 3620, após 2000, está autorizado valida. 1973. 3, a correção. Italy 13 Celsius, Cosadens sending on my arrival via my arrival to 2000 feet altimeter standing 1019. Roger, descend via my arrival 2000 feet 1019. Chama centro, Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Recife 13395. Sim, ativo, no 973. Salvador, agora 705, puxa acionamento, noite. Autorizado, chamar ataque. Autorizado, chamar ataque, agora 705. Eu sou 3258, tem essa informação com o EVEC 350 para localizar na posição 2. Confio 37 aprovado. Confio, afirmativo. Salvador Fortaleza 370, via para o volume 9, decola pista na 0, curva esquerda, Momo, transição frote, controle número 0, décima 8, transponda 5466. Afirmativo, autorizado 370, Fortaleza, viu que o Zulu, no lado que é Bambu, de Pequim, a ponta. A saída será a Momo, transição 54, Alô Salvador, eu vou na 705 para o TAC, 143 a bordo, até na Guarulhos, 3 horas e 40 atualmente. TAC autorizado, pátio de alfa, ponto espera 295, ajuste no 019, de correr. Pátio de alfa, 295, vou na 705. Runway 1352, you clear ILS X-ray, final runway 10, report established on the localized. Roger, clear for ILS 10 X-ray, report established on the localized, 1352. Salvador, boa noite, eu vou no 705 se aproximando, pode esperar pronto. Vou no 705, autorizado a linha decolar, estou no 0, vento 140 graus, 99. A linha decolar dá no 0, vou no 705. Autorização a Fortaleza. Confirme? 096, autorização Fortaleza. Guarda Costa, prepara a mão. Confirme? Guarda Costa, prepara a mão. Não entendeu, Saí. A Guarda Costa, prepara a mão. A Momo, Aromo, o que é isso? Momo, Momo Frote. Saída prevista, Momo, transição Frote. 405, decolado às 45, controle 120, decimal 80. 80, obrigado, bom trabalho. São dessa via, chegada Mari para 2000 pés, ok, negar 1019. Via Mari 1019, Majuxa, do 4298, 154. Sorry, boa noite, voo 1705, decola na sua escuta. Voo 1705, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, thank you. Chile 1-3, Factor, contact Salvador Tower, 118.905. 118.905, Lantida, 1352. Muito obrigado. Eu presumo 9, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição frote, controle 120.8, transponda 5474. Confirme a sua aerovia. Super Zulu 19. Fortaleza 370 para Zulu 19, Momo Front, decola 10, curva esquerda 1208, 5474, Zulu 09. Portão 7 no ponto. Salvador, Mike, e esse é o Xanã 6310, está no portão 3, puxa, Xanã. Autorizado, chama o táxi, eu chamei 63 ou 90. Mara. Centro, Recife 125 decimal 1, Alterne 133 decimal 95. Recife 13395, bom trabalho, obrigado. Bom voo. Meu. Azul 4298, autorizado final, ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final, ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador, Azul 42. Portão 7, aguarda para pushback acionamento. Aguarda 096. Mike Yang Tango, no reboque, é o solo? Mike Yang Tango, na portão 62, está na escuta do solo? Boa noite, eu sou o 6363, transformação Quebec. Quênia 6363, acione a identificação desta via. Chegada bons para 2000 pés, o Quênia H1019. Este dia, 2000 pés, bons 1019, alguma possibilidade de formos Duna ou posição pelo? Utilizado pelo, o 6363. Pelo, obrigado. Sente o número 2 no setor aguarde, está 358. Índia, ponto de escola, turno, noite, no final 95, ajuste na zona, né, né? Juliet, Roger, we maintain auto Sylvia Mike 0157. Paulo, após o reboque da aeronave 109-640. Aguarde, aguarde. Chile 1372, enter Juliet to stand number 09, informing that an aircraft of 10 company is being towed to position number 14 of main apron. Watch for the aircraft and then enter via Juliet to stand number 09. Okay, after aircraft, we are clear for Juliet on stand 09, actually 1352. Access 858, número no 02, Chantax. Grato, vai repassar a estabilidade. O 096 mantém posição ainda? Afirmativo, mantém a posição. Antilly 1352, taxi straight ahead, until we bring on gate number 6, wait to proceed to gate number 09. Russell, here for taxi straight ahead, wait at the AB 06971352. Sinal visual no 0 azul 4298, aguarda a transferência. Equador 98, chame a torre Salvador 198, decimal 95. 1895, vá. Salvador, boa noite, azul 4298, na milha para o externo, visual no 0, aguarda trem. Azul 4298, a ponte está em baixa travada, 1019 ajuste. Ah, sim, faremos. Desculpa para o nível 350, saí da PUCA. 350 PUCA. Olá, Chile 1352, clear via until position number 09 of the different number. Clear for position 09, Chile 1352, Monte Rio. Voo no 096, Fique atento, aeronave da Alan Chile parqueando 09, após a aeronave parqueando 09, está livre no 07, chame táxi. Gente, atento ao Alan Chile, livre o puxo na 09 mesmo. Solo Mike, Mike Tango, parqueado na 12, remota 12, frequência livre, boa noite. Gente. Semia 310, foi pro do Romeu Foxtrot 09. Romeu Foxtrot 09, muito obrigado. Azul 4298, sala 01, direita 1211. Direita 211, azul 4298. Salve, salve, verbo azul 4298, livrando o Fox Trot. Azul 4298, Alfa mantém sua Juliette. Alfa e mantém sua Juliette. Azul 4298. Doutor Romeu, está na Recife. Setor, pode voar. Simbra, intercepta no final elétrico 64, 6313. 158, a bordo 340, Recife. Romeu 58, autorizado o táxi até quanto espera, turno no noite desse 995, a gente 909, gol 9096. Livre táxi, que é o ponto de da 10, 295, na rua. Semia 313 autorizado, com referência com o solo, e de cima e descida para o 7007. Simbra, 1700, muito obrigado, 6313. Semana com referência com o solo, hoje é na 6313. Totalmente. Assistente, reporte visual Coerosa, com o Roxane 63, zona 3. 63, zona 3. Número 310, chama o centro Recife, em 126.85, alterne 125.45. Número 5, alterne 2545, boa noite. Aguarde transferência. 036, autorizado LR, manter 1-0. Aí, manter 1-0, 1-0, 1-0. Decolada 07, controle 1208. 08, 058, boa noite. Trove, Salvador, Salvador, para 3, 058, devolve o seu escudo. 3858 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossiga, 3858, muito boa noite. Aceptando o sinal da 106313. 106313, chame a torre, 11895. 1895. Voo no 096, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 9 nós. Livre decolagem, voo no 096. Na aproximação, vaga no pista livre, altimetro 1019. 1019, aguarda. Rio 98110, controle de Salvador, desça para 5.019, a chegada é a bomba. 5.019, chegada a bomba, Rio 98110. Salvador, boa noite, Altan 3305, descendo ao 150 com a Quebec. Altan 3305, desça para 4.000, Ruidona, ajuste 1019. 4.000, Duna com 19, muito obrigado. 3305. O 096 é o controle, contato radar para o CIA como autorizado. Sente, pode autorizar. 3858, restauração, curva à direita para 350, fala de comunicações, 40 milhas, direto a Bucu. Relativo, direita 350, cadê? Fala 50 milhas, rua Bucu, está 3858. 40 milhas. Relativo, 40 milhas, para 350. Direita, solo, 2 milhas com 1. 2-1, direita, 3-1-3. Noite, Oxana 6313, livrando a pista. Alfa Juliette, botão 04. Alfa Juliette, 04, 6313. São 3858. Direto a Bucu, suba restrita 310. Negativo, Ronda Bucu na presença, sua descida 310, está 3858. Passa nível 150, restrito 310, chame Recife 2685. Primativo, confere, restabelecido 310, Recife 1685, 358, boa noite. Boa noite. O Gol 1096, passa 160, suba restrito nível 310, chame Recife 2685. Recife 310, 2685. Desça para 2000. 2000 pé, 3307. 1-9-8-1-0, velocidade 2-1-0. Reduzindo para 2-1-0, 9-8-1-0. Firmo, passa 9-300, desça para 4000 pé. 4000, com 310, para 39, 1-9-8-1-0. E9810, vetoração para sequenciamento, direita, proa 240, falha de comunicações, voo símbolo, magnética 120. Aqui um ativo à direita, 240, caso falha, Sintra 120. Magnética 120. Afirmo, passa 6.500, reautoriza a descida até 2000. Até 2000, E9810. Boa, gol 1-2-4-6, informação, excelente. Pro 2-4-6, controle, desça para 8000, ajuste 1-0-9, chegada bom. 8000, 1-0-9, chegada bom. 1-2-4-6. Rio 9810, esquerda, proa 190, tem como limite o localizador. Esquerda 90, limite localizador, Rio 9810. Livre, aliás. Emerson 3310. O Rio 9810 pode interceptar o operador ou não? Eu vou lhe informar uma proa para interceptação. Eu apenas limitei a proa 90 ao curso do localizador. Deverá uma proa mais confortável. Quem não se escuta, viu? Rio 9810 para o localizador, esquerda, proa 120, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 120, livre LS, aguarde transferência do 9810. Localizador 3305, localizador em aproximação, reduz a checa trem, torre 1-1-8-9-5. 3305, passando em Ilha Serra, baixado travado visual. Plano 3305, vento 140 graus, 089, autorizado pelo piso 10. Livre posto 3305, 10. Localizador tem a pista vista. Cliente em aproximação para pouso, cheque o trem, torre 1895, Rio 9810. 9810, até volta. Boa noite, 9810, está no localizador, agora no online, pista B. 9810, reporte externo, trecheado, 9810. Controle de Salvador, boa noite, Chanel 6224. Rio 6224, desça para 4000, voe de Duna, ajuste 1019. Chegou direto Duna, 4000, 6224. Foro 246, 25 de Lagoinhas, desça para 4000. Lagoinhas, 4000, no último plano. Temos sem restrições.